Ei, psiu, querida, avisa que o criador da brincadeira chegou! Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Querida, cheguei, ó, ó, cheguei, ó, ó, cheguei, ó, ó, cheguei. Querida, cheguei, ó, ó, cheguei, ó, ó, cheguei, ó, ó, cheguei. Querida, cheguei, ó, ó, cheguei, ó, ó, cheguei, ó, ó, cheguei. Querida, cheguei, ó, ó, cheguei, ó, ó, cheguei. Comigo no balanço. Hoje eu não vou te machucar. Só vou te levar pro parque e te chamar pra tu sentar. Senta, senta, senta, senta, senta, senta. Só no quarto pra conversar. Senta, senta, senta, senta, senta, senta. E vai sentado, vai. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. E senta, senta, senta, senta, senta. Vai no balanço, no movimento, deixa a brincadeira do momento, ela se aumentou. Dançado,